estão voando. A dança louca das borboletas. As borboletas estão girando. Estão virando a sua cabeça. Olhe, as borboletas estão invadindo os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares em um rodopio de arrepiar. E derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e tais chaminés, mergulham e giram num véu de fumaça e é como arco-íris no centro do céu. Os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares em um rodopio de arrepiar. E derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e tais chaminés, mergulham e giram num véu de fumaça e é como arco-íris no centro do céu.